62-10, no solo aos 3-8, ao livrar à direita, chame o solo em 1-2-1 decimal 9, tenha uma boa noite. Ao livrar 1-2-1-9, obrigado, bom trabalho. Pronto, bom ponto de espera da 1-0. 3897, boa tarde. Alinha e mantenha 1-0. Alinha e mantenha 1-0, 3897. 3894, após o ETAP, desça para 2000 pés, ajuste 1-0-1-4. Após o ETAP, 2000, 1-0-1-4, 3894. Alpha Juliet, 9201. Portugal 022, we have your corrected flight plan ready to copy. Alpha Portugal 022, ready to copy. Salvador, Portugal 022. We have your corrected flight plan ready to copy. Ready to copy. Clear to Lisboa, flight level 370 via Upper Whiskey 50 to Mossoró, Upper November 866, flight plan route. Momo departure with Gibit transition. Takeoff from runway 10 left turn, departure frequency 120.8. Squawk 5462, read back. We are clear to Lisbon via flight level 370. And I don't copy the departure SID. Upper November 66, flight plan route, Momo. Omid, and 120.8, 5462. Roger, via Upper Whiskey 50 to Mike Sierra Sierra, then Upper November 866 and flight plan route. Momo departure, Mike Oscar with Gibit transition. Golf, Echo Bravo, India Tango. Okay, Upper Whiskey 40 to Mike Sierra Sierra, Momo departure, Gibit transition, Upper Whiskey 50, Upper Whiskey 50, Upper Whiskey 50, Portugal 022 to Mike Sierra Sierra. Read back correct, ready for push and start. Affirm, Portugal 022. Cleared for push and start, call ready for taxi. Push and start approved, we call for taxi, Portugal 022. 6210, taxi via Juliette, portão número 5. Gol 1940. Saída prevista da Euleda Brilha, guarde cópia. 6210, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette 05, tá, 6210. E tenha uma boa noite. 208, boa. Salvador, uma boa. TAN 3897, perfil da Euleda. TAN 3897, contato radar, saída da El, sub, mantém nível de voo 340. 340, TAN 3897. Autorizada a sinal ILS X2, rebote estabilizado. Passará estabilizado na X-Ray 3894. Força Aérea 2733, chame Torre 1895. Torre Salvador, muito boa noite. É o Força Aérea 2733. Força Aérea 2733, boa noite. Pouso na 17, confirma. O pouso na 10, está na toda rotatória. Faz o jogo com o campo batendo 1500, que é só um pouso no zero. E Força Aérea 2733 vai reportar sobre a rotatória, ok? Vai reportar na descida da rotatória 2733. Zero, pronto para a cópia? Por favor. nível 360, via Upper Zulu 16, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8. Aciona 54, 50, coteja. Obrigado, barulho 360, vou na roda, boa noite. Decola 10, curva direita, saída da El Leda Bridge. 8, 4, 5, 0, boa noite. Fechamento correto, chama para pushback, sonamento. Alterna 1260. 288, alterna 260, gol 1567, uma boa noite. What is the 5, Charlie X-ray? Fuxaio 2733, pode prosseguir para a perna do vento da 10? É, ingresso na perna do vento lá no través da 28, reporte ingressando, ok? No, na perna do vento da 10. Vai reportar no ingressando na perna do vento da 10, autoriza mil pés? Afirmativo, autorizado, descida para 1 mil pés, o que negar 10, 1 no 4, e vai ser só um tráfego aqui que está na final da 10, ok? Paciente, quando estiver ingressando vai reportar na perna do vento da 10. Estabilizou no X-ray 3894. Tá, 3894, chame torre 1895. 1895, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite. É 3894 da TAM, final do LS X-ray, uma milha do CDB Simbra. Tá, 3894, boa noite. Informa o tráfego no setor norte, descendo para 1 mil pés, vai ingressar na perna do vento da 10, não interfere com o seu pouso. O QNH é 10 no 4, vento de 120 graus com uma dúzia de nós, está autorizado o pouso na cabeceira 10. Tem livre pouso na pista 10, o TAM 3894. W733 está autorizado já a curvar à direita para a perna do vento? Ou a dando apenas autorização para a base? Está curvando à direita aqui para a perna do vento da 10, o W733. QNH1014, taxi via India and Alpha, hold on holding point, call tower 118.9 or 5, have a good flight. Okay, via India then Alpha, and the QNH1014, contact tower 118.9 or 5, muito obrigado pela cooperação, pode causar isso. Tower, muito boa tarde, a Portugal Zero to do vídeo. Yeah, Portugal Zero to do, taxi approved via April 1, India, call me again on holding point runway 10, okay? April 1, India to holding point runway 10, I call you holding point runway 10 again, at Portugal Zero to do. So Procedo 2733, autorizado a base, reporte a final, dono zero. De base para o Força 2733, vai reportar a final, dono zero. Então, 3894, no solo aos 48, ao livrar à direita, chama o solo em 121 na decimal 9, tenha uma boa noite. Direito 219, obrigado, boa noite, senhor. 3894. Salvador, muito boa noite, OTAN 3894, na sua escuta. Boa noite, 3894, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Via Alfa, repartiente da Juliette, 3894. Boa, Salvador. 3897. Quanto tem posição antes da Juliette? Materato da Juliette, é 3894. Capatango Bravo, que é Luiz, e vai na porta da rotatória, desce para 1,9510, ajuste no 014. Chegar ao Zilio, this is over, boy. Report to go 022, clear to line up and wait runway 10. Clear to line up and wait, runway 10, Portugal 022. Papatango Vitor, Charlie Hotel, aciona identificação, autorizar a chegada da Mari, reporte para a descida. Esquerda, ao estacionar a frequência livre, tenha uma boa noite. Aguarde para o início. Bono 940, mantenha a posição, aguarde para o início do pushback. 3894, táxi via Juliette, portão 8. Juliette para o 8, 3894. Vitor Charles Hotel, assento responder 0223. Portugal 022, clear to take off. The wind is 120 degrees with 10 knots. Clear for take off, runway 10, Portugal 022. 1884, retoração para sinal da 10, curva esquerda, proa 055, limite com localizado. Confirma o controle, foi pro 884? Afirma, gol 1884, esquerda 055. Esquerda 055, gol 1884. Coordenação com a equipe de Solo, após parada do Airbus da TAM, no portão número 8, autorizado, chama para o táxi. Avalanche Flight, good night, sir. 120.8, bye-bye, thank you. Obrigado, boa noite para vocês também. Airport Calzeira, tudo. Portugal 022 airborne, past 2000, climbing 37,000. Hello, Portugal 022. Portugal 022, Scotty 5462. 5462 on the box, Portugal 022. Vitor Charlie Hotel, retoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 045, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. Esquerda 045, descendo para 3.014, Vitor Charlie Hotel. Portugal 022, Radar Contact, Flight Level 370, Momo Departure. Copy, Grime, Flight Level 370, Momo Departure, Portugal 022. Gol Salvador, gol 940 para o táxi, tem 198 a bordo, 3:49 de autonomia, Alterna Galeão. Confirma a autonomia? 3:49. 2198 a bordo, altímetro 1014, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da torre 1985, bom voo. 14 Índia Alfa, ponto de espera da 1285, obrigado, Montana. senhor, uma boa noite, voo 940, próximo ponto de entrada no zero, já pronto. Voo 1884, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 2000 pés no 0 no 4, voo 1884. De 120 graus com uma dúzia de nós. Autorizada a linha de colado no 0, voo 1942. Papatango, Bravo, Kilo, Isque, Chame, Torre, 1895. Tango, Vitor, Charlie Hotel, curva direita pro 070. Boa noite, Bravo, Kilo, Isque, ingresso final do 7, aguarde contato visual para o pouso. Gol 1884, curva direita para o 070. Direita 070, gol 1884. Autorizada a final ILS, reposto estabilizado. Reposto estabilizado, gol 1884. Voo 940 decolou 01, controle em 120 decimal 8. Bom voo e boa noite. Boa noite, muito obrigado. 208-94. Oi, boa noite. Voo 940 decolou. Voo 1940, contato radar, saída da AEL. Subir e manter nível de voo 360. Subir e manter 360 na AEL, voo 940. É Portugal, 022, contact Recife Center, 125.45 e seu navy 126.85. 125.45, enable 126.85, é Portugal, 022. Gráfico Luiz, que está livre, pouso na 17. O vento é de 120 graus com uma dúzia de nós e o altímetro 1014. Charlie Hotel, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 4, autorizada a final ILS, reposta estabilizada. 2014, autorizado, final ILS, vai apontar estabilizado, Victor Charlie Hotel. É, ok. Tá, agora está no máximo, o senhor acha que está muito forte? Agora está ficando mais forte, antes estava forte, agora está mais forte. estabilizando e avistando o Gol 1884. Gol 1884, chame torre 11895. 1895, o Gol 1884. Salvador, o Gol 1884, transfere estabilizado, avistando. 1884, boa noite, aguarde autorização para o pouso na 10. Informo que negar 10, 14, vento de 120 graus, uma dúzia de nós. Ciente aguardando, 10, 14, o Gol 1884. Backtrack, solo 05, reporte livrando no pátio 4. 1884, está confirmando o trem checado, está autorizado o pouso na 10, vento de 120 graus, uma dezena de nós. Livre pouso, Gol 1884. Alô, Salvador, é o Gol 1273 para nós, para posicionamento 3. Boa noite, autoridade, chama para o táxi. Chama para o táxi, bora 2. Ações da Flor de Brilho para o Gol 940. Gol 1940, aguarde. Aguarde. Victor Charotel, chame torre 11895. 2895, Victor Charotel. Gente, bravo com o Luiz, boa noite. Oi, boa noite, é o Papatango, Victor Charotel, final aliás, X-Ray. Boa noite, Victor Charotel, reporte passando externo com o trem embaixo do lado. Dá pra gente estar propondo a modificação, gera base 07, o Victor Charotel. Ok, modificado o plano então 07, autorizada a base da 17, reporte teste operacional. Teste, base 17 vai reportar teste operacional, Victor Charotel. Qual o pátio de estacionamento do Victor Charotel? Vai ter. Vai ter, ok, gente. 28, ação de indicação, autorizada a Mari, desse nível de voo 050. Libera a restrição de velocidade lá em Itap. Livre, web 1720, chame-se de Recife, 13325, alterna 13395.